dia 352, decola down no zero, confirma a direita, perdi o Golly Gonza. 1935, controle 5502, é o transponder, azul 4069. Azul 4069, correto, eu posso para o posicionamento. 4069 está pronto para o push, acionamento. Ligueiro número 1. Autorizado, reporte para o táxi 4069. Autorizado, chama o táxi, azul 4069. Voo no 642, copia. Total 990, interceptando o curso localizador. Total 9990, completo sinal ILS, um Glass, chame 2198, decimal 6. 1186, grava. 505. Total 9990. Total 9990, bom dia, continue a aproximação ao ar de pista livre, menos 90 metros, fechados, 130 graus com 11 nós o vento. E 70 com 11 nós, total 9990. Voo no 7 no 5, autorizado 2.000 pés, ajustando 0 no 5, autorizado ILS ao glide, reposto estabilizado. Voo no 7 no 5. 2.000, mini 15, reposto estabilizado, voo no 7 no 5. Total 99110, livre pouso na pista 10, vento 110 graus com 7 nós. E 110 com 7. Que o precede está 11 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, cruzando 3.000 pés para 2.000 pés, a um banho de gol. 8047, tem o mesmo ticket, cara. Sim. Voo no 897, reautorizado nível 050. 050, 897. No chame centro Recife na frequência 1288, alterne 1-3325. 288, 1-3325, tá, 3171, bom dia. Localizador, gol 1-7-1-5. Gol 1-7-1-5, completo final, ILS é o glide, chame torre 1-9-6. 1-9-6, 1-7-1-5. Gol 1-8-0-4. Inicie redução para aproximação, desça para 2.000 pés, ajustando 0, 1 no 5, autorizado ILS, seu glide reportabilizado. Iniciando a redução para 2.000, 1 no 0, 1 no 5, ILS tem glide, chamará estabilizado no 804. 1897, reautorizado nível 040. 40897. Continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso na 1 no 0, gol no 7 no 5. 7 no 5. Autorizado via chegada Bonf e décimo até a nível 050. Até o 50 na Bonf, 607. Via Bonf, gol 607. Via Bonf, quem? 991-0 no Solas 38, ao liberar a direita, chame 121, decimal 9 para o táxi. E após o 219, total 990. Mari, decimal até a nível 060. Ouvi a chegada Mari, a atividade de 060, agora a linha para Salvador, American 980, final 265 for 110, information Lima descending and flying direct to Palo. Leica 980, Skolka Ident. Fly head Palo position, descend flight level 070, American 980. Descend 070 and fly to position Palo, American 980. Autoriza o Sierra Vito 307. Gol 180, gol 1897. Após Pelô, autorizado Sierra Vito 366. Desça para 2500 pés, ajuste no 0, no 5, repasse estabilizado. Para estabilizar 2500 após o Pelô 366. Gol 1804, estabilizou? 804, localizador. Ciente, número 2, para pouso, tráfego que o precede está a 2 milhas da cabeceira, completo final ILS, o GLAD, torreão no 8, decimal 6, gol no 804. 1862, boa. Gol no 607, reautorizado nível 040. É o 40607. Muito bom dia, gol 1804, agora 1,5 milha para Sembra, estabilizado o localizador. 1804, continue a aproximação para 1-0, aguarde pista livre, o vento é de 140 graus com meia dúzia de nós. Ok, aguardando pista livre, pistão 1-0, trem baixado, checado, 1804. Azul 4069, mantenha o ponto de espera. A infra-aérea informa posição 02, porém fica atento ao sinalizador. Afirmativo, então é mais à frente, ok? Porque não tem ninguém aqui na 02. No 5, no Solos 41, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita com a forma 29, gol 175. Saldo, bom dia, gol 715. Sim? Gol 715, não se escuta. Chegou no 715, autorizado o táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, gol 715. Azul 4069, após a passagem do gol, está na final do 1-0, autorizado a ligar e manter. Após a passagem do gol, ali manter, Azul 4069. Confirme speed, American 980. Increase speed, American 980. Controle Salvador, bom dia, da 3153, informação Lima, passando 165 para 120. Oi, seria como aumentar a intensidade do Papi para 804? Não, o Papi, ele agora fica indisponível, porque a cabeceira está deslocada. Grato, 804. 3, autorizado, chegada Bonf, foi na proa de Bonf, está 3153. 3153, nível 120, já reduzido 2509, está voando pro de bom. É, quer que reduza ainda mais? Se tiver condições. Ok, vai reduzir para 229, tá bom? Sim, grato para 3153. 3153. 3153, informo que é o número 5 para Pouso Salvador. 3153. Voo 1607, após Pelô, desça para 2000 pés, autorizado ILS, seu glide, quem negar no 0, no 5, reporte estabilizado. Bruno estabilizado, 1-0 no 5, 1-607. Nós, desse mantenha nível inicialmente 130. Inicialmente descendo para 130, reduzindo para 2509, chegada a Boston 3597. Salvador Approach, good morning, 10179, passing flight 11, 250, descent 110, speed 270, information kilo. 3179, Skunk Identity, crew at Bons Arrival. Reduce speed to 250 knots, send flight level 140, down 3179. Roger, descent 140, speed 250, clear Bons Arrival, down 3179. Down 3153, informa o tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 150 para o nível 070, é um Boeing da 757-200. 3153. Tá 3153, reautorizado nível 080. 080, 3153. 897, estabilizou. 1897, completo sinal 10, torre 1186. 186, ligado. 19641, redução de velocidade para 2009. Reduz para 2009, o Rio 9641. Approach American 980. Repita, 372. Ciente, 1897, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso na 10. Guardando para o pouso na 10, gol 897. Azul 4069 decolou aos 4 milhas, chame o controle 1-9-35. 435, bom dia, Azul 4069. Bom dia. Que proa seu limite ao curso localizador, desça para nível 040, Rio 9641. Mantenha presente proa, descendo para o 040, limite ao curso localizador, Rio 9641. Rio 9641, reduz a velocidade para 1170 nós, e informa que é o número 3 para a pouso em Salvador, o tráfego que é o pre-7 está a 7 milhas no noroeste da posição autônoma, Rio 9641. Reduzindo, Rio 9641. Tá 3153, reautorizado nível 070. 070, 3053. Controle, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, contato radar na decolagem, suba nível 320, saída agora, transição Gonza. 320, vigilância, agora igual, Azul 4069. 9641, desça e mantenha 3000 pés, ajustando 015. 3005, Rio 9641. América 980, sempre para o level 040. 040, América 982. 3153, desça e mantenha nível 050. 050, 3153. 3517, desça e mantenha nível 060. 060-3597. Tá, 3179, level 070. Order, 0709, Doutor Azul, 4069. Meca 980, reduce speed to 180 knots. Echo to 180 knots, American 980. Taxi Juliette, Alfa, Charlie, QNH 1015, no ponto de espera, chame torre 118, principal meia. Juliette, Alfa, Charlie, com Rio 15, chama torre 18, gol 142. QNH 1015. 1015, confere. Caso 4069, prossiga. Condição de desvio à esquerda para o 240 para evitar a formação. Sim, 24069, centro de desvios. Grato. Pode chamar a torre 1607? Plano 607, torre 1186. 86. America 980, Vectoring for Space, Tony White, Heavy 240, your limit is localized course, America 980, sent to 3,000 feet, coordinate 1015. Okay, right, 240 down to 3,000, 1015, American 980. Yeah, Alpha Juliet, beat 09. Alpha Juliet, beat 09, go 1897. Pista 10, o vento é de 120 graus com 10 nós e os primeiros 90 metros estão indisponíveis. 120 de Simbra, tá 3153. Direita 240, limitado pela 120 de Simbra, desce pro 040, 3153. Salvador, gol 642, bom dia, ponto de espera da 10, tá pronto. Mantenha o ponto de espera, gol no 642. Manterá o ponto de espera, 642. 517, desde mantém a nível 050. 050, 3517. Salvador, muito bom dia, trip 5514. Bom dia, prossiga. 150 para Aracaju. Sim, te guarde. Localizado o localizador, o Rio 964. Rio 9641, complexo na LS1 Glide, torre 118, decimal meia. 118, decimal meia, Rio 964. America 980, to localize course, Tony left head 130, cleared ILS, report establishment localized, America 980, descend to 2000 feet. Down to 2,000 feet, left to 130, intercept the localizer, course will report on the localizer, clear for the localizer, American 92. Do 4069, chame Centro Recife, 1288, até Ternil 1-3325. 288-3325, azul 4069. Então 3153, desça agora 3000 pés, ajustando 015, curva esquerda, proa 200, limitado pelo curso do localizador, então 3153. 3000, esquerda, proa 200, limitado pelo localizador, 3153. Vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, seu limite é magnética 120 de Simbra, desça para nível 040. Direita 230, limitado magnética 120 de Simbra, o 3517. Descendo para o 040. American 980, established on the localizer. American 980, complete final ILS, contact to tower 118.6. Switching tower 1186, thank you, American 980. Juliano 607, táxi via Alfa Juliette, gate 612. Ele é táxi Alfa Juliette, posição 612, no 607. Salvador Tower, good morning, American 980, with the final 410. American 980, good morning, continue approach and stand by landing clearance. Okay, we'll continue, American 980. 3517, reduza a velocidade para 200 nós. Reduzindo 200 nós, o 3517. Tá, 3517, informo que é o número 3 para pouso em Salvador, informo tráfego no momento 12 horas, 10 milhas, rumo sul, cruzando 4 mil pés para 3 mil pés, é o Airbus 320 da companhia. Ciente do tráfego, número 3, o 3517. O 9641 autorizado pouso na pista no zero, o vento é de 130 graus com 8 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. Ele pousa pista no zero, Rio 9641. Loudspeed, tá 3517. Gente, 3517. É, quer que a gente reduza? Afirmativo. Ok, 3517 reduzindo para 190. 9 decimal 35. 935, bom dia. Bom dia. Tá 3153 para o localizador, com a esquerda para o A130, desça para 2000 pés, ajustando 015, autorizado ILSC, o Glide, reposta estabilizado para 3153. Poderia confirmar para 3153, cruzando a esquerda para o A115, limitado pelo LOC? Tá 3153, informo que o tráfego que está, que o pré-sede está mantendo velocidade 150 nós, está 7 milhas e meia na sua frente, tá 3153. Desça para 2000, reporte estabilizado, tá 3153. 2000, reporte estabilizado, 3153, vai RNAV e o Serra Vida 366. Seguinte, então desça para 2500 pés, ajustando 015, reporte estabilizado RNAV, tá 3153. 2500, 3153, 0095, reporte estabilizado. Pista no zero, primeira curva esquerda, saída Buca, Jalmo, após Aracaju. Controle 119 decimal 35, código 5511. Com a esquerda, pro 190, limitado pelo curso do localizador, desça para 3 mil pés, ajuste 10, 15 para 3517. Esquerda 190, descendo para 3000, 1015, o ajuste limitado pelo localizador 3597. Tá, 3179, reduce speed to 200 knots. Reduce amount, 200, 3179. Rio 9641, bom dia. Rio 9641, autorizado táxi, parte 3. Autorizado táxi, parte 3, 9641. American 92. Top 179, number 4 to land on runway 10, traffic 1 o'clock, 11 miles, passing 3,000 feet, airways 320 off, Top 179. Roger, 379. 3153 estabilizou? Estabilizando na presente, 3153. Gente, completo final RNAV, tô olhando no 8.6. 108.6. Tá, 3517 para o localizador de esquerda pro A140, desça para 2000, ajuste 015, repete estabilizado. 140, descendo para 2500, confio 2000, 3597. A gente vai realizar a RNAV e a LS Anglide, tá 3517. E a LS Anglide, o 3517. Então desce para 2000 pés. Descendo para 2000. Controle Salvador, bom dia. Por favor, Mike Tango Lima. A barra é o Mike Tango Lima, sua identificação autorizada via chegada Mari, desce e mantém a nível 050. 050, chegando a Mari. Mike Tango Lima. Tá, on 3179 and vector resource, please. Turn your right, you head 240. Your limit is localized across 3179. Send to 3000 feet, coordinate 1015. 3015 and right, heading 240, limit is localized 179. Go no 642, chame Centro Recife 1285, a Terni 12545. 285-2545, tá bom, dia. Para o táxi, estamos com 32 a bordo, 3 horas e 10, alternando o material. TP 5514, autorizado táxi, Juliette Alpha Charlie. Ponto de espera da Charlie, Jimmy Torre 118, decimal 6, Kenengal 10-15. Cliente livre táxi, ponto de espera 118, decimal 6. 10-15. Torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, 10-15 é o ajuste. Tá 3-5-7, completo na LS, tem o Glide, torre 118 decimal 6. 18-6, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, tem 3-5-7 no localizador. 3-5-7, continue a aproximação para a pista no zero, aguarde liberação, vento 130 graus com 7 nós. Gente, aguardando pista livre, 3-5-7. Unity 1015, 3179. Roger, left 1-4-0, descend 2,000 feet, can 8-1-0-5, 3-1-4-9. Papá Romeu, Mike Tango Lima, em forma de cada. 2-5-0 nós. Sim, redução de velocidade para 2-0-0 nós, Papá Romeu, Mike Tango Lima. 2-0-0, Mike Tango Lima, reduzindo. Pouso na pista no zero, vento 130 graus com 8 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. 3-0-5-3, ciente. Mike Tango Lima. Ciente. Mike Tango Lima, reduzindo para 200 nós e... Confirma, Mike Tango Lima, intenções? Sai pousar em Salvador, senhor. Ciente, mantenha a chegada a Mari. Informo que está agora a 1.7 milhas à direita da chegada Mari. Gente, Mike Tango Lima. Confirmo. Gol 9795 para copiar Brasília, 360. Sim, 360 aguarde. Aguardando. American, say again the call sign and the request. American 980 is taxi back on clear of 10. Okay, American 980, taxi Alpha report short of Juliet. Okay, taxi Alpha report short of Juliet, hold short of Juliet, American 980. No solo ao 02, libere a direita, chame 121 decimal 9. Direita, 121.9. 09, estabelece um localizer. Solo, bom dia, tá 3153. 3153, guarde passagem da aeronave da American Airlines, após autorizado o sequila do seu gate ao 03. Aguarda e a foto prossegue para o 03, 3153. Da exceção, pouso autorizado da 3597. 179, contact the tower 118, decimal 6. 186, Lime is 179.